com Flávio Breiner. Bem-vindos ao programa Conversa com Flávio Breiner, escritor e crítico sempre muito atento aos temas atuais, a partir do olhar da filosofia e da educação. Flávio Breiner é também professor do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou Luana Simões, estudante de jornalismo da UFPE e divido a bancada hoje com o professor Flávio. Olá, professor, sobre o que vamos conversar hoje? Olá, Luana. Sejam todos muito bem-vindos, todos e todas, muito bem-vindos a mais uma edição do programa Conversa com Flávio Breiner, um programa sobre cultura e educação. E hoje, nossa convidada é a professora Ida Monteiro, do Departamento de Métodos e Técnicas de Ensino do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco e também professora da pós-graduação em Direitos Humanos e Educação. Seja muito bem-vinda, professora Ida Monteiro. Bom dia a todos e todas que estão nos ouvindo. É um prazer enorme poder conversar com vocês, principalmente com a temática tão importante e urgente como é a educação e direitos humanos. Ida, educação é um direito humano, ou seja, sem a educação nós não teríamos jamais condições de desenvolver todas as nossas potencialidades humanas. E a educação é também o meio que nos faz tomar consciência desse direito. Como é que você vê essa relação entre educação e direitos humanos numa época em que tanto a educação quanto os direitos humanos estão sendo tão sistematicamente atacados? Bem, inicialmente, eu acho que é interessante a gente contextualizar um pouco como é que surge, né, essa discussão da educação e direitos humanos no Brasil e principalmente ligando a América Latina. Essa discussão, na verdade, esse debate, ele vem arrefecido, vamos dizer assim, ele aparece com o processo de redemocratização do país, depois, principalmente, do golpe de 64, né? Então, com a Constituição de 88, em que define educação como direito subjetivo, ora, entendendo que direito subjetivo é um direito em que qualquer pessoa pode reclamar quando da sua não existência, né, no caso da violação, ou quando é uma educação que não está atendendo às necessidades da população. Então, é a partir daí que, de fato, se começa um processo de discussão sobre o que é educação para a cidadania. Então, a gente começa esse debate trazendo essa relação educação e cidadania, mas principalmente dentro de um contexto da redemocratização. Por quê? Porque pensar em direitos humanos e uma educação que, de fato, esteja fundamentada no, vamos dizer assim, no respeito e na busca da concretização do conjunto dos direitos, não é possível sem um Estado democrático. E a Constituição também nos traz, não é, um eixo fundamental que é um princípio, não é nem eixo, é um princípio, o Estado democrático de direito. Se nós temos um arcabouço forte que fundamenta o nosso país enquanto Estado Democrático de Direito, como nós vamos trabalhar a educação nessa perspectiva? Essa foi a grande discussão nos anos 80, que a gente chega nos anos 90 com vários movimentos, principalmente pelo conjunto da sociedade civil. Os diferentes movimentos da sociedade civil deram um impulso enorme para que a gente pudesse chegar, inclusive, no final dos anos 2000, né, com alguns documentos, que eu vou falar um pouco mais adiante, para justamente nos respaldar. Então, esse processo ele foi se construindo, mas por quê? Porque a gente tinha uma possibilidade, que foi uma conquista da sociedade, de retomar o processo de redemocratização do país. Portanto, mais uma vez, não é possível a gente pensar qualquer avanço da sociedade no conjunto dos direitos, e aí destacando a educação, sem que a gente tenha realmente, né, um Estado que possibilite, que nos ajuda a avançar nesses direitos. E por que educação? Educação, a importância, porque ela nos possibilita a instrumentos, né, de conhecimentos para que a gente possa reivindicar, né, reclamar e buscar a concretização do conjunto dos direitos, não somente o específico da educação, mas sim dos outros direitos, entendendo que os direitos humanos, eles são interdependentes. Se nós temos um direito e o outro não é concretizado, logicamente que afeta a qualidade desse direito. Nós vimos agora, no processo de pandemia, a saúde, quando foi de respeitado, né, o direito da população a ter realmente uma saúde com dignidade, como isso chegou ao ponto, inclusive, de nós estarmos hoje com em torno de 660 mil óbitos no conjunto da sociedade. Então, isso é um processo que nós não podemos deixar de destacar como uma condição que dificulta as pessoas a entender o seu papel enquanto ser social, enquanto sujeito político, que todos nós somos, e sujeito atuante no conjunto da sociedade. Por quê? Porque falta posições, né, que nós, enquanto sociedade, elaboramos. Então, uma pessoa que não tem esse instrumental de um processo de alfabetização, logicamente que ela tem muito mais dificuldade e de se colocar, né, nesse meandro da sociedade como um todo. Então, esse é um direito. Esse é um direito que nós não podemos deixar, né, de focar. E aí, para esse momento atual, nós temos um governo que desrespeita totalmente, né, os preceitos constitucionais, porque quando retira a verba da educação, e tira a verba da educação no sentido, né, estrito mesmo, tá? Então, dificulta, a educação não avança e realmente esse direito deixa de ser concretizado. E aí, nem sequer a gente pode pensar em educação, em direitos humanos. Mas, se nós estamos no conjunto de uma sociedade, a educação em direitos humanos, ela também não se restringe só ao espaço escolarizado, que é o que a gente chama instituição escolar, né? Seja na educação básica, seja no ensino superior, nas especializações, na pós-graduação. Os movimentos sociais, eles também desenvolvem uma educação. Então, é nessa perspectiva que a gente vê a importância, né, desse processo da educação em direitos humanos como um processo de conscientização do indivíduo para que realmente ele se situe, né, com independência, com autonomia na sociedade. Luana, você tem uma pergunta a fazer? Tenho sim. Alinhada à sua fala, em que estamos em tempos de polarização, de crise nos valores públicos, principalmente na gestão atual do país, o que pode ser feito? Qual é o papel das instituições de ensino na promoção da educação voltada aos direitos humanos? Olha, Luana e Flávio Brain, meus queridos companheiros aqui nessa entrevista, vejam, eu penso que o Brasil, ele é campeão e ele tem instrumentos fabulosos. Se a gente for pensar na nossa própria Constituição, mesmo com as emendas todas que ela teve, né, que eu acho que até em determinados momentos até rasgaram um pouco a Constituição quando se retira direitos básicos, mas vejam, nós temos, né, uma Constituição que foi até chamada de Constituição Cidadã na época, porque ela traz um arcabouço de proteção ao conjunto dos direitos para todas as pessoas, independente da sua condição, né, social, a sua condição de raça, de etnia, de orientação sexual. Então, isso está muito claro. No entanto, muitas vezes as pessoas sequer conhecem isso, e aí vem o papel da educação, de trabalhar nessa perspectiva. E nesse percurso, né, dos anos 80 até então, nós construímos outros instrumentos valorosos, Por exemplo, nós temos um Plano Nacional de Educação, inclusive está aí em discussão nesses dias, né, para que a gente possa chegar a um Plano Nacional de Educação mais atualizado em 2024. Os estados, os municípios já tiveram essa discussão, e que traz no seu arcabouço de fundamentos a educação como um direito e também, né, o respeito à democratização. Temos o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, que vem desde o ano de 2003, que justamente orienta os estados e municípios na construção das políticas públicas, e temos as diretrizes nacionais para a educação e direitos humanos, que foram elaboradas e aprovadas em 2012. No entanto, esses instrumentos, eles ainda são poucos conhecidos, então nós precisamos nos apropriar dessas informações, fora o Programa Mundial, que é de lá de 1995, imagine, Programa Mundial de Educação e Direitos Humanos, né? E temos também orientações específicas nas áreas, né? Por exemplo, na área quilombola, na questão LGBTIQ+, na questão pessoas deficientes, porque a sociedade foi requerendo políticas específicas com muita propriedade para a gente trabalhar a diversidade. Essa diversidade no sentido do respeito às diferenças. E no respeito às diferenças, de que o diferente ele é tão rico quanto, né? E que é nesse diálogo, que é nessa convivência que a gente também se enriquece, que a gente... A nossa humanidade fica mais evidente, fica melhor trabalhada. Então, eu penso que as instituições precisam, sim, desenvolver ações, desenvolver estudos, né? Nós estamos, inclusive, na UFPE, junto com a UFG e também a UNB, um projeto grande, procurando identificar na produção científica, os trabalhos na área de educação de direitos humanos, mas, infelizmente, nem todos os espaços dessas universidades conhecem esses instrumentos que eu falei. Então, é papel da sociedade, né, de um modo geral, de todos os movimentos sociais, como também das instituições já que estão mais, vamos dizer assim, organizadas com as universidades, os sistemas de ensino, e nós estamos num momento muito rico, estamos num ano de eleição. Esse ano de eleição é muito importante que as políticas que sejam elaboradas enquanto propostas de governo contemplem essas áreas, para que a gente depois possa solicitar, né, a sua materialidade e a sua concretização. Não, nós não podemos virar mais este século com débito do direito à educação e sem que realmente a educação seja um processo de formação democrática, de formação cidadã, naquilo que o Paulo Freire tanto nos chamava a atenção, né? Da libertação do ser humano. Então, é isso que a gente espera que a educação possa, de fato, contribuir. Aida, uma última questão relativa, inclusive, a isso que você acaba de observar. A gente supõe o direito como sendo universal, quer dizer, uma ideia de universalidade do ser humano na sua humanidade e do desenvolvimento de todas as suas potencialidades, às quais todos os homens teriam direito. E, no entanto, nesses últimos anos, nós temos uma particularização identitária de reivindicação de direitos historicamente negados, direitos dos negros, direitos dos grupos LGBT, direito de gênero, direito de etnia, direito de origem. Como é que se concilia no interior da educação essa universalidade do direito com a especificidade de reivindicações identitárias? Bem, eu penso, né, Flávio, que a questão do direito, ele não, vamos dizer assim, ele não se sobrepõe ao direito à vida, porque esse é o principal. Sem ele, realmente, nós não podemos pensar nenhum outro direito a ser concretizado. E se nós temos direitos que são nas especificidades de cada grupo social, mas que vêm ofender a dignidade humana, nós não podemos levar adiante essa bandeira. por exemplo, direitos que prejudicam, né, a saúde, a vida das pessoas, esses direitos realmente a gente não pode entender como respeito a essa especificidade. Porque eu penso que tem uma relatividade aí do respeito a essas diferenças culturais, certo? Essas diferenças culturais, elas não podem se sobrepor ao direito maior, que é o direito à vida e vida com dignidade. Vida com dignidade significa o quê? Você ter condição, né, de respeito ao seu corpo, ter condição de respeito ao seu pensamento, à sua forma de ser, à sua forma de escolhas, inclusive na orientação sexual. Nós somos um país que tem um índice enorme, né, de assassinato em relação a grupos que têm orientação sexual ligados ao LGBTQI+. E, no entanto, a sociedade ainda não absorve isso como realmente uma violação de direito. Então, é nesse sentido que nós não podemos, né, pensar no respeito a esses, vamos dizer assim, a essas questões, quando ela desrespeita o direito maior, que é do ser humano com dignidade de vida. Então, penso que a gente precisa sempre relativizar, né, aquilo que é o direito universal, é de você ser ser humano. Enquanto ser humano, você é universal em qualquer espaço que você se encontre. No entanto, nós temos as especificidades de acordo com a nossa nação. Nós somos cidadãos brasileiros que temos que respeitar e ser respeitados dentro da nossa Carta Maior, que é a nossa Constituição, e as leis também complementares, mas nós somos também, nós temos, quando a gente se desloca para um outro país, por exemplo, nós temos lá alguns direitos que nós não temos aqui no Brasil e vice-versa. Portanto, é nessa perspectiva que a gente vê essa relatividade, né, em termos realmente dos direitos humanos, sempre tomando como bandeira o respeito maior, que é o respeito à vida e à dignidade. Ainda, nós estamos chegando mais uma vez ao fim do programa Conversa com Flávio Braille. Eu quero agradecer imensamente a disponibilidade que você nos ofereceu para responder essas questões. E espero que vocês tenham gostado dessa conversa com a professora Aida Monteiro, do Departamento de Métodos e Técnicas do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco, sobre educação e direitos humanos. Luana? Muito obrigada, professora Aida. Realmente é um tema que não deve ser silenciado, é um tema muito importante e estamos muito gratos que você pôde trazer aqui para o nosso programa. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada aos nossos ouvintes, obrigada também ao professor Flávio e nos vemos no próximo episódio do Conversa com Flávio Braille. Produção e roteiro, professor Flávio Braille, junto com a equipe da Rádio Paulo Freire, eu, Luana Simões e Everton Martins, estudante de comunicação da UFPE, sob orientação da professora do Departamento de Comunicação Social, Paula Reis. Edição, Luana Simões. Esse programa também fica disponível em formato de podcast nas plataformas digitais. Tchau e até a próxima Conversa com Flávio Braille.